Vai monstros, vai monstros, vai monstros. Vai monstros, vai monstros, vai monstros. O tempo passa em frações de segundos. Mosca não, vagabundo, o mundo é louco, louco, louco, tambor roda. Favela cheira pólvora, o tempo passa em frações de segundos. Mosca não, vagabundo, o mundo é louco, louco, louco, tambor roda. Favela cheira pólvora, busca do malote, vi várias coroas chorar. O mundo com as cabeças cortar, quem vai escapar? Quando girar o tambor barato fica louco. Não adianta chorar quando a corda tiver no pescoço. Olho aberto, os perigos não enxerga. De estado fecha o homem no caminho das favelas. Sei que é embaçado ver a goma vazia, ajoelhado no altar da santa com a quadrada na cinta. Na triste vila o meu redor é obscuro, o trilho do crime é manchado de sangue, dor e luto. Me sinto confuso, a coroa ou azar, o barraco as traças devorando ou o cofre com as pratas. Mas já vi as lágrimas no asfalto rolar, o vermelho na mão da coroa escorrer, o carro preto passar, os minutos se esgotar. Ela olhar pra Deus. A rotina do mundão é pesada, quantos de chapéu atolado se enforcou no crime com a cabeça baixa. As quadradas, os cifrão, os 12 molos, celular é isca pra olho de vagabundo na pista fechar. Verme conspirar pro seu reinado não ser duradouro, a cruz do morro já desabou e esmagou os ossos. Disposto pra matar, preparado pra descarregar sem dó, buscar os malotes se mosca trutão é pior. Só não sei se é melhor ver sua mãe no dia de visita, ou ela segurando a sua foto na missa do sétimo dia. Na vila as 900, os golfias, 7 galo. Mudou a realidade e o sonho valioso ficou mais cobiçado. Os que late no pescoço reluz a glória dos gatilhos. O ouro dos reis não é mais importante do que sua vida, bandido. O tempo passa em frações de segundos. Mosca não, vagabundo, o mundo é louco, louco, louco, tambor roda. Favela cheira pólvora, o tempo passa em frações de segundos. Mosca não, vagabundo, o mundo é louco, louco, louco, tambor roda. Favela cheira pólvora. Eu vejo os armamentos, os irmão preparado. Eu vejo os mano morrendo no crime de chapéu atolado. No mundão, negão as dissente cega. Seus olhos fecham, o tambor os louco descarrega. Que vida é essa que vários mano escolheu? Eu já contei nos dedos quantos daqui já morreu. Sumiu como mágica, região. O crime não aceita falha. Na caminhada Deus me ilumina, me livrar dos traidor que apunhala na covardia. A ira dos vermes com uma PT desperta com o ódio que derrama o sangue na favela. Moguela 288, sigela, é corda no pescoço. No mundão de dor sem sorrisos, no ninho de cobra cercado de inimigo. Tô vendo os homicídios, as cadeias lotadas, os boy felizes e nós afundando no rio de lágrima. Quem mata por um Nike e um Mizuno fecha os olhos quando vê a mãe dos parceiros de luto. O lucro do crime, trotão, cê não ganha. Só vê a luz se apagar atrás das trancas. Grana, fama faz do ladrão rei. Mas em quantos castelos, lágrimas eu já presenciei. Lamentei a partida do Baby e do David, mas o bagulho é o crime, não creme. Ninguém nasceu pra ser medinho, pra mofar nos presídios. Se a caminhada tá escrita, fé em Deus, ladrão, na profissão é perigo. Passa infrações de segundos. Mosca não, vagabundo, o mundo é louco, louco, louco, tambor roda. Favela cheira pólvora, o tempo passa em frações de segundos. Mosca não, vagabundo, o mundo é louco, louco, louco, tambor roda. Favela cheira pólvora. Na busca do malote, vi vários cair, vi vários ser fraco, vi vários ser forte. Mas não vi um que fugiu da cadeia ou escapou da morte. Se liga, maluco, eu tô pensando no futuro, no seu pivete, na sua mulher. Na dor do luto, a lei, você sabe como é. Vacilou, não para em pé, passa um milho qualquer, que já é motivo pra aquele que um dia te chamou de amigo. Se pá foi seu parceiro, porém se esqueceu quando mexeu com o dinheiro. A divisa mal feita, na hora da partilha, pelas costas traiu. trairagem, safadezas, covardia. Traição, ambição, puta patifaria. Não, vai nessas não, vê só, olha lá, vê direito. Vida do crime é suicídio lento. Cabe a você escolher de que lado quer viver. A escuridão do mal vai tentar te corromper, te puxar pro lado dele, se pra te convencer a tentar a sorte, enfrentar os carros fortes. Mas muito mano morre na busca do malote. O tempo passa em frações de segundos. Mosca não, vagabundo, o mundo é louco. Louco, louco, tambor roda. Favela cheira pólvora. O tempo passa em frações de segundos. Mosca não, vagabundo, o mundo é louco. Louco, louco, tambor roda. Favela cheira pólvora.